Olha, nesse mesmo tom, obrigado, obrigado pelo elogio que saído da sua boca é uma consagração, André. Nesse mesmo tom, vamos emendar aqui na noite de lua. Exato. Eu faz um bocado de tempo que eu não acompanho a noite de lua, mas ela tem três mudanças. É ré menor, ré maior, fá. Só. Parece que é. Exato. Coisa linda.